Esse mês, nosso centro, o Divina Luz, comemora 29 anos. No final da década de 1980, um grupo de jovens começou a se reunir e a estudar o Livro dos Espíritos e outras obras básicas da doutrina espírita. A partir desse momento, crescia neles a vontade de divulgar a descoberta que faziam e dividir com a cidade de Flores da Cunha o conhecimento e as práticas terapêuticas que estavam aprendendo. Assim, em agosto de 1991, é constituída a Sociedade Espírita Divina Luz, que abre as suas portas pela primeira vez ao público. Não temos ideia do que significa para o mundo físico e para o mundo espiritual esse momento. O conhecimento espírita é tão esclarecedor que logo foi explicado que esse projeto nasceu na espiritualidade muitos anos antes, quando todos ainda estávamos lá, e pouco a pouco reencarnaríamos, trazendo latente o desejo do reencontro e o ideal dessa aliança de compromisso assumido, baseado nos valores da fraternidade, do amor e da evolução. Mas o novo sempre encontra dificuldades. Porém, essas tornam a tarefa mais dignificante. Foram desafios, cobranças, superação e insistência. Hoje, o Divina Luz já está maduro, consolidado na cidade, abrindo espaço para novas ideias, apresentações variadas e recebendo a todos, sem nenhum tipo de restrição. Sempre é dito a quem nos procura, nós, equipe do Divina Luz, encarnados e desencarnados, estamos aqui para te ajudar, mas o capitão do barco da sua vida é você. Para isso, nós te oferecemos todas as terapias de que dispomos. Toda a nossa base é cristã. O Evangelho é o livro mais citado em todas as palestras e atendimentos. Não existe reforma interior sem seguir os preceitos de Jesus. Por isso estamos fazendo 29 anos, concretizando a cada dia um sonho embalado há muito tempo, colaborando com o despertar individual, fruto de trabalho, disciplina, confiança, zelo, perseverança e caridade. Todas as qualidades que ainda estamos aprimorando, como a semente que depois de plantada necessita dos cuidados necessários para germinar, crescer e frutificar. Essa é a missão de uma casa espírita, proporcionar aos seus trabalhadores o desenvolvimento espiritual na busca contínua pelo aprendizado e apresentar a toda a população, indistintamente, todas as práticas terapêuticas que dispomos e ainda contribuir para o aperfeiçoamento moral, oferecendo a oportunidade da transformação interior para juntos crescermos todos, fortalecendo laços de amizade e compreendendo melhor a nossa destinação na Terra. Que tenhamos sempre em mente que nada é por acaso, que Deus age através daqueles que se dispõem a compreendê-lo, que traduzem em seus atos a bondade do Pai. Obrigado a todos, público, trabalhadores, equipe espiritual, que fazem o Divina Luz ser essa referência de amparo e propagação de conhecimento e fé. Que Deus Pai continue sempre a orientar os nossos caminhos através da sua luz e do seu amor. E que assim seja.